uma sala repleta de público jovem e menos jovem, essas parcerias e também haver este conflito entre gerações também é importante? É muito importante. Aliás, nós fazemos questão em que os nossos espetáculos sejam apresentados à gente mais jovem e à gente de mais idade, porque acreditamos na intergeracionalidade. Acho que os jovens só podem aprender com os mais experientes e os mais experientes não se podem esquecer que também já foram jovens e, portanto, compreender também as atitudes que eles tomam. Utilizar também estes espaços públicos também é importante. Sim, e a Câmara de Ilhavo tem sido excepcional na procura da nossa participação e na oferta de tudo aquilo que nos pode proporcionar um bom acolhimento, um bom espetáculo. Um sénior neste momento a não ser ativo é um contrassenso. É claro. Não se pode pensar nisso. O sénior que não é ativo passará o tempo no sofá, passará o tempo nas cadeiras a pensar nas doenças e nos remédios que tem que tomar. O sénior ativo não pensa nisso. Este é o melhor antídoto para o isolamento? Eu acho que sim. Eu acho que é o único antídoto para o isolamento, porque a Universidade Sénior, a nossa e as outras, não é? Proporciona o convívio para além de uma aquisição de alguns saberes que não fizeram parte da nossa experiência anterior, para além disso, que é também importante. É importante todo este convívio que temos uns com os outros, em que as doenças ficam esquecidas, é importante beber um copo com os amigos, comer, conversar, discutir, expor opiniões, mesmo que essas opiniões não sejam todas iguais, é importante discuti-las. Temos a mente ativa, o que é fundamental. O teatro funciona aqui não como ferramenta de trabalho, mas uma ferramenta de lazer. O teatro é uma ferramenta de lazer, é uma causa e uma consequência. É uma causa do nosso gosto pelo teatro e é uma consequência desse mesmo gosto, porque ao prepararmos estas peças nós sentimos imenso prazer e muito mais prazer quando ouvimos os aplausos que nos tributam. A velha, isso continua a ser uma preocupação? E um problema também? Depende, não é? Depende do tipo de velhice. Não podemos esquecer aquela velhice que realmente é incapaz de ser autossuficiente. Mas eu acho que estas apostas, estes projetos, ajudam muito a ultrapassar essa problemática. Para um idoso estar envolvido neste projeto, o dar-se e o ajudar também é importante? É importante e não é idoso. A pessoa que se dá e que recebe nestas situações deixa de ser idoso. É um cidadão comum com muita força e muita vontade de viver. Este entusiasmo de Ilhavo Sénior também é gratificante? É muito gratificante. As pessoas vão porque querem, muitas vezes vão a medo, a tentar ver o que é, mas depois ficam cheios de vontade de colaborar e de fazer cada vez melhor. Falta ainda aqui um efeito bola de neve? Pois falta, porque não temos assim tantos participantes quantos queríamos, não é? Aqui no teatro há pessoas que têm que fazer dois papéis e não seria necessário isso, não é? As modernidades das redes sociais também podem ter aqui um peso decisivo, aqui no Passa a Palavra. É, e sabe que nós usamos muito na Universidade de Sénior, usamos muito o Facebook, o Twitter, etc., para comunicarmos uns com os outros. É muito bom. Agora, temos aqui um centro comunitário que está a fazer um trabalho extraordinário, que comentário? Olha, eu tenho imensa admiração porque eu sou voluntária, não apenas no Centro Social e Paroquial da Gafanha da Nazaré, mas no Caxi, na Associação de Professores, e acho que a solidariedade é algo que não é muito valorizada, se calhar, no nosso país, mas eu creio que todo o conjunto social do nosso país não era possível se não houvesse a quantidade de voluntários que há. Portanto, eu incito toda a gente, convido toda a gente, jovens e menos jovens, a fazerem solidariedade, que é muito, muito gratificante. E o espetáculo vai ser replicado? Acabou aqui ou ainda vai ter uma consequência? Nós já fizemos este espetáculo 5 vezes, já o apresentámos 5 vezes e estamos sempre disponíveis quando as escolas nos pedem ou qualquer outra entidade. E até para outros municípios também da região? Exatamente, exatamente. Já tivemos um convite da Águeda e de outras, da Albergaria e de outras câmaras. São João da Madeira, já fomos a São João da Madeira, iremos a Lamego também, temos tido alguns convites. E dá uma lacuna entre séniores dos vários municípios, intercâmbio entre eles? Os municípios são um bocadinho isolados entre si. Sim, sim, mas sabe que há uma iniciativa que está prevista, que é no dia 26 de maio, a nossa Universidade Sénior, portanto, portanto, vai receber umas quantas, eu não lhe sei dizer quantas são, mas bastantes universidades séniores daqui da região. Vamos todos fazer uma festa, cada universidade sénior irá apresentar um espetáculo, a nossa será anfitriã, digamos assim, e portanto eu acho que começa a haver intercâmbio, começa a haver uma expansão daquilo que se faz, o que é muito bom. E todos unidos serão mais fortes. É verdade, é verdade. E traz um amigo também, é importante.